Mas tira a cabeça do boca aqui, ó. Não, não tirou um cozinho. Tá aqui, aquele lado. Ah, pula. Pula, pula. O que tá seguindo a senhora? Tá, água. Tá, aqui. Ali não dá pra entrar, né? Ah, não, tem uma passada ali. Mas que é bombado que tem a oportunidade? A senhora conhece, a senhora mais velha. Tem um ícone. Aqui no mato não tem arroz de passarinho. Tem sim. Olha dentro, olha aqui. Olha onde está vendo, filho. Ai, Deus, meu. O bolo já abriu. Comparado. Aí não tem entrada, Martinha. Martinha, aqui não tem entrada. Ah, tem uma. Ah, lá tem uma passada. Lá tem uma baita. Ela é muito longe, vamos para lá. Aqui, ó. Você queria entrar por aqui, entre, amor? Não, mano, não tem que não. É um grande erro, garoto. É um grande erro. Você queria entrar por aqui? Quando você está aqui, parece. Aí, ó. Oxe, tem um grito. Cara, que abre a porta de rir já. Vai, Evely, para levar a linha. Mas calor? Olha a boca, rapaz. Se encontraria a mamãe. Ai, não corre água aí, Martim. Corre para lá. Tira a Evely, Martim. Aí, para dar água que está preta, não? Ai, meu filho. Dá a mãozinha aqui, filha. Dá a mão. Meu colinho. Vai ser assim. Ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não